Aguarda para o Pushtan 3895, aeronave da companhia GNC 01. E aguarda. Alô, Romeu, Lima, Lima. Papatango, Romeu, Lima, Lima, prossiga. Romeu, 0, 0, 8, Salvador, Romeu, 0, 0, 7, 5, para o 0, 3, 5. Gente, o Romeu Lima Lima, confirma se eu tá no 075. Afirmo. Gente, eu decido em condições visuais um Romeu Lima Lima, a 60 milhas de informação e alerta, desconheço o tráfego na região, ajuste em Salvador no 014, e descida para altitude de tráfego para centrar os corredores visuais em Salvador. Estabilizado 962. O 962 completa a final, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, presidente. Solo. Direita 211, bono 455. Salvador, bom dia, bono 4. Então. 962, muito boa tarde. Passamos Telva 70. 3, posição 06, após ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, para 4, Pátio 1, para 06, agora no 455. É. Tem condições de informar a radial que se aproxima de Salvador? Sim, senhor, estaciona radial 300, 300. Gente, na 300, autorizada a PRO direta de Paripe, e o senhor está acionado 5501, positivo? Sim, PRO de Paripe, problema nenhum, senhor. Janela 6356, sua identificação, desça ao nível de voo 070, via chegada mais. Contigo, confirmado para a qualidade via, chegada para 4076. Vivo 4076, 2000, ajuste no 04, autorizado a final do procedimento, repostado. Via Mário, autorizado e elétrico, comunicadores, papel estabilizado. 4076. Ou 556, chama o centro. 251 no secundário é 13325. 251-3325, boa semana. Somente. Ao 02, direito 211, solo. 211, bom, rápido. Solo Salvador, bom dia, bom. Bruno 962, bom dia. Transmissão táxi de Alfa, após quilo, pátio 3, pátio 1, na posição 07. Alfa, quilo, pátio 3, pátio 1, na posição 7, comando. Então, 3216, estou autorizado, Duna, da presente. Canal 6356, após Pabog, voa ETAP. Voa. Direita, Pantera, da 10, 118, 435, 3087. 11895, a torre. 11895, 3087. Azul 5048, 3 ingresso Pátio 1, na posição 01. 5 ingresso Pátio 1, posição 01, na posição 04. Rotatória está visual com aeródromo. Gente, Lima, aqui, Luxray, visual com aeródromo, chama a torre. 118, decimal 95, Alfonso. Graça, sim. 0, está autorizado decolada 10. O vento é 190 graus, 099. Autorizada a linha de decolada 10, 130, 1. Torre Salvador, Papatango, Lima Kilaxei. Lima Kilaxei, chame na final da 17. Parando na final da 7, Kilaxei. 0 A causa, ingressando no patinho para a posição 01, autorizado, puxa, chama táxi. Ok, pois o azul então, está autorizado em coordenação, chama táxi, 3895. Papa Papa Charlie Serra Romeu, prossiga. Gente, confirma o horário da notificação. Gente, 12 local, aguarda alguns minutos, senão estamos seu plano aqui ativo no nosso sistema. Entrarei em contato com a sala IS. Dois no meia, livre, descida para 2.000 pés, ajuste no 0.4. Salvador, azul 2773, mais de 2773, identificação, contato radar nível 170, o 2773. A descida está autorizada até o nível de voo 080, sob vento sequenciamento, curva à direita na proa 040, limite ao lote. Direita 040, limite ao lote, o azul 27. Os 3080, décimo lado 05, chame o controle. 120, decimal 8. 08, é baixo. Baixo. Posso 080, decolou na escuta. Azul 3080, contato radar, sobe e mantém o nível de voo, correta UTAN 3080, sobe e mantém o nível 330, sai da PUCA. Na PUCA 330, sai 3080. Lima Kilaxei, avistado o tráfego, está livre o pouso na 17, o vento é 190 graus, 109. X-ray. Azul 4076 completa final. Cheque pré-pouso, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 1995, o Papatango Romeu Lima Lima, faça o cheque no seu transponder. Salvador, boa tarde, azul 4076, a 2 milhas do marcador. Boa tarde, azul 4076. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1014. 1014, aguarde autorização 4076. Quem solicitou inicialmente o corredor Axé? Após, então, sobrevoo norte em coordenação com controle, né? Sim, só um minuto, já estamos confeccionando o seu plano. Então, 3290, confirme de cada. 350, 30, 41, 20, de carro 1029. Tem uma aqui, Lexei, no solo 08, você vai pra qual hangar? Está autorizado, tá? Que você quer estar. Frequência livre no corte, Lima Kilo FCI. Ok. Pés, ajuste no 0 no 4, confirme de cada. 2, 3, 0, 0, 4, 2, 0, 0. Ah, Salvador, é... 4076, livre pouso, 10, venta 190 graus, 092. Cruzado para a pista 10, Lazul, Papa 07. Terra Novembro, Bravo. Correção, para a Valença, o nível 500 pés de altitude, decolta 17, ingresso corredor Axé, transponde 0121, controle no 208 e após sobrevoo no setor norte em coordenação com o controle no 208. Transponder 0121. Setor oeste, passando agora. Manter o setor para subir ao nível 105 para não se afastar, não sei, não se afastar tanto assim de Veracruz. Perfeito. Chama a torre em 11895, pressionamento bom. Alternando Galeão. Direita Índia, ponte cara 1895, botar 3895. Salvador, boa tarde, eu vou no 864, ciente da mãe, autorização para Maceió. Vou 1864, agora só um minuto, cópia. Agora dá. Oi, Salvador, bom dia, o TAN 3895, Monte Fazenda Zé, está pronto. Até o nível 050. 050, 2-0. 2895 vai nem mantendo a 0. Nem mantendo a 0, tá 3, 2, Azul 4076, solo 011, Libra direito, chamação em 1-2-1-1. Aí Libra direito, chamada 2-1-1, sala Azul 4076. Mil pés, ajuste no 0 no 4. 3000, comini 14, 2773. 2773, confirma indicada? 240. E condições de manter 240 até próximo de Duna para o sequenciamento? Afirmo, até 5 milhas. Sete, grato. Livre decolagem na 0, vento 200 graus, 08. Livre decolagem na 0, tá 3, 8, 9, 5. Autorizado 6356. Autorizado a final do procedimento, repós estabilizado, o ajuste permanece no 0 ou no 4. Autorizado, final do procedimento, repós estabilizado 6356, no 0 ou no 4. Então 3, 2, 1, meio estável? centralizado, 3896. Corre, 198.95, cheque pré-pouso, bom pouso. Tá, obrigado, também. Previsto era próximo, confirma o destino. Tem, só que tinha até a interseção, tem uma aeronave na final da 1-0 já. Reporta na interseção Papá, quando lá, reporta. Bem, 2-1-6, continua a aproximação agora, pista livre. Vem, graças a Juliette, custa 02. Juliette para 02, parece. Dá 3290, descida para 4.000 pés com ajuste no 0-4. 4.000, 1.000 e 1.014. 3290. Então, eu tenho condições de taxiar a baixa altura sem interferência na 1-0 até a cabeceira 1-7. Gente, aguarda a autorização para depósito. Na 3290, completa a redução de velocidade para 2009. Ok, já iniciou a redução, 3290. Só me confirma quantas milhas irá afastar? 45 milhas, agora já fora só, 03 até o 2. Gente, Charles, que é a única. Aguarda a transferência. 3895, se puder cortar a subida, a gente agradece. Direto, Leida. Direto. Esse é o meu mantém em escuta, guarda transferência fora do solo do Nocim. A sua escuta, senhora. Aguardando com o funcionário. Semanete. 3.000, tá livre o INS? O 3290 aguarda a autorização. Ok, 3.000, aguarde. Também é 6356 estabilizado? Estabilizado é 6356. Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, bravo, 6356. 2773 azul, 2.000, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. É meu, reporte estabilizado, 2773. Só direito, 2-1, décima 1, né? Afirma. É, obrigado. Puxa, 6356, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardo, 6356. Precisando no custo do localizador, o 3290, é o tráfego que antecede na aproximação. Ok, está iniciando a redução, 3290. Pode prosseguir no INS? Positivo, 2.000. 2.000, reduzindo, o TAM 3290, reporte estabilizado. 2.000, reduzindo, reportará. Os 3, 2 no meio, até já. Meia 3, 5, meia, livre pouso, 1-0, vento, 1-9-0, gás, 1-0-9. De volta, né, 773 completa final, torre 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, obrigado, bom dia. Bom pouso. Então, 3290 completa a redução para velocidade de aproximação e reporte estabilizado. Está reduzindo para a mínima, 3290, reportar estabilizado. Teve... 021, sendo bike copy. 1-8-64, cópia. Pronto, cópia, 1-8-64. Autorizado, Marcel, nível 350, decola 1-0, curva esquerda, saída Pulga Caju, via Pesulu 1-7, Orago. Controle Salvador, opera 1-20-8, transponder 5571. Cuidado nível 350, passando rota do plano de voo, decoladão no zero, primeira curva à esquerda, sala para Zulu 17. Saída é Puca, transição Caju, 208 é o controle, 5571 é o transponder, voo no 864. No 864, deslizamento correto, são prontos para o feedback tremendo. Chamarei, voo no 864. Meia dois, uma três, informação em curso novembro, é número 2, cópia. Seis, dois, uma meia, posição agora será 04. Seis, dois, uma meia, 04? Afirmo, 04. Ok, vamos pro 4, tá do lado, obrigado. Deputado ILS, tá estabilizando, 3290 visual na mínima. É 3290, completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, boa tarde. Romeu Lima, controle. Romeu Lima, desculpa. Tira a posição. 1 minuto para a posição rotatória, negativo ainda, transfundo. Negativo, o Romeu Lima não recebo. O seu mantém um no 1.500 pés, já na rotatória. 1.500 na rotatória, sim, amanhã. Tem visual com campo? Sim, torre, 1.8, decimal 95, bom pouso. 1.8, decimal 95, torre Salvador, Romeu Lima Lima. Quem chama a torre? É o Papatango, Romeu Lima Lima. Prossiga. A rotatória visual do aeródromo. Reporta nacional de 3.017. Você, mensagem para o Lima Lima? Reporta nacional de 3.017, Romeu Lima Lima. Vai ingressar no final logo da 1.7, Lima Lima. Oi, Salvador, bom dia. 3.290, na tela, passar um dia certo. Nós estamos precisando do ILS da NADE. Aproximação 3290, número 2 para público. Quem é esse caso? 6213. Sou autorizado Galeão, nível 360, meu colo no zero, curva direita. Célia Dael, Leda e Rumi. Biapa 9857, Mouso. Controle Salvador, Opera 1208. Transponder 5557. Meia 212, poderia confirmar se está pronto o feedback? Autorização Frontax. Decimal 1 no secundária, 1.33, decimal 2.5, bom voo. Então, realiza 360 pela esquerda e reporta interceptando a final da 1.7. Não visual com tráfego nem com o transponder do senhor Tonário. 360 pela esquerda, do menino. Então, 3290, informa um tráfego da sua esquerda, um Papa Alfa 32, aproximando da cabeceira auxiliar, no momento realizando espera, não interfere com o seu curso. Gente, 3290 livre, pouso 10, vento 200 graus 109. Quem é o pozinho 3290, visual com tráfego à esquerda. É cuidado da foto agora. O azul 501 Crystal Guarulhos, but level 360, only 10, right turn after the patch, dial the patch. Leda and most of the transition by up to 10 Taubaté. Approach control frequency 10 decimal 8 called 5004. Read back correct, summarize, push back and start up. Push pushback, acionamento, gol no 864. No 864, está autorizado, chama para um táxi. Chamarei para o táxi, no 864. Eco Delta Fox, poderia confirmar o passe, se encontra? 200 graus, 09. Este, a curva direita, corredor Xé, controle 1208, transponder acionado, será o 0135. 3290, Saulo 22, livre direito, chama Saulo em 1, 2, 1, 2, 1. Saulo 2, 1, 3, 2, 1. Chame Torre agora, 1895, registro 0 no 4, Eco Delta Fox. Paulo, quem saberia informar o 2773 sobre a posição de parada? A Infraero monitora a nossa frequência. Foi informado pra gente o PAD 3, mas ela não informou a posição exata. Por gentileza, questione os, o 2773 está no aguardo. Bem, 2773. Saulo, bom dia. 32990 livrou a pista. 3290, bom dia, estou autorizado o táxi de Alfa, reportante de viés. Gente, de viés Alfa, reportante de viés, 3290. Cinco Romeu, 2773. Cinco Romeu, muito grato. Lima, Solo 23, confirma o pátio. Gente, livra à direita, vai ser até o pátio 5 no poste de frequência. Boa tarde. Eco Delta Fox, livre acionar, reporta táxi. Gente, atenta ao tráfego ingressando no pátio, reporta na interseção Papá. Salvador, Juliette Quebec, 06. Seu frequência, coordenação de tráfego, Juliette Quebec. Quilo. Bom, 3290, aproximando-se da Juliette. 3290, mantém posição de Juliette. Mantém a posição de Juliette, 3290. Siga. Tem instante, por gentileza. Prossiga o controle. Eco Zulu 90, tem condições de informar a radial distância Salvador? Gente, o Eco Zulu 90 acione transponder 0225, voando Paris, tem condições visuais, poste descida. Pode ir. Livre via Juliette, posição 093290. Para o táxi, o voo no 864, Oceana Salvador, 2 horas e 20 com 145 a bordo. 500 para isso, senhor. Gente, Oceana Romeu. Então, a voz está autorizado. Táxi 71, no Taxi Índia, condição na 0, torre 1895, hoje seu altímetro na 014. Ok, a voz vai seguir o táxi da Avianca, então, quanto espera dar no 0, 10895, voo no 864. Noite 64 da passagem na Guajatã. Afirmativo, estamos visual aqui direito. 0 a Vera Cruz, a mil pés, decola no sétimo, curva direita, corredor axé, controle 1208, transponder 0146. 197, vento 210 graus, 099. Aguardo. Selecionamento táxi e decolagem, chame torre agora, 1895, adicionar 014, bom voo. Torre ao gol no 864, ponto 0, dando 0, pronto, boa tarde. Boa tarde, gol no 864, ele mantém no 0. Ele é mantendo no 0, no 864. Decolados 29, chama controle 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 0, 8, decolados 3, 0, chama controle 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 2, 0, 8, obrigado, fala pra volta. 3, 0, Lida, 360, 62. 1, 2, 1, controle 1, 2, 0, 8, transponder 5, 0, no 7, eu vou no 4, 5, 4. No 4, 5, 4, o cotejamento está correto, são prontos para o feedback saneamento. Câmara. Livre decolagem 1-0, vento 2-0 graus, 0-8-9. Livre decolagem, terceira 1-0, boa noite, 64. Na posição 2 para prosseguir o táxi. Ali mantém no site. Mantém o axé, 1 mil pés, Delta Fox, reporta passando o farol da barra. Autorizaria 045 direto, amigo? Ou se autorizado alguma nível mais inferior também para seguir direto? Direto 045 está autorizado. Confirma o chamado de propósito. Ao 55, então sobe ao 045 direto. Siri, Eco Delta Fox, obrigado. Afirmativo, chama a descida, Eco Delta Fox. Afirmativo, vai chamar a descida, Eco Delta Fox. Boa noite. 464 decolado 3, não tem um controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, boa, voo no 864. Controle Salvador, boa tarde, voo no 864. Da Puca, então. 350, sai da Puca, voo no 864. Afirmou no site, corrigindo. Autoridade Elétrica 3804. Mike Lex Ray, decolado 34, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Ah, perfeito. 3804, autoridade Elétrica Ray. 2000 pés, autorizado, reporta final estabilizado, ajuste no 014. Estabilizado no 04, ainda 04. Controle Salvador, o Papatango, Lima Kilaxtrain. Papatango, Lima Kilaxtrain, prossiga. Atinge mil pés no corredor Axé para Vera Cruz, na sua escuta. Vera Cruz, Lima Kilaxtrain, reporta Farol da Barra. Reportarei. Ecos no November, condições visuais, desce até 3.500 pés. 62 no 3, chama Recife 251, no alterno no 3325, 62 no 3. Passa Duna, completa a final IRS, X6, chama a torre 118-95. 2-9-5-3-8-0-4. 864, chama Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, alterno no 268, Recife, eu vou no 864, graças. O controle, desculpa, o 3804-1895, eu tô aí? 1895, afirmo. Ok, obrigado. Salvador, boa. 3804 está estabilizado, X-Ray 210. 3804, check-train livre pouso no 021, no site 0 grau 089, boa tarde. Boa tarde. Livre pouso, pista no 0, 3804. Frequência livre, coordenação local. Passo Salvador, muito boa tarde. O 2262 do Passarelo, quem está na venda? Paulo Salvador, boa tarde. O 867, autorização. Brasil. 1867, aguarda a cópia. O passarelo poderia confirmar o horário do plano? Região mais 3 milhas, autorizado para 1.500 com ajuste 1014. Mais 3 milhas, 1.500, 10 na hora. Sim, ainda não tem um plano. Seu plano no sistema ou suas coisas de televisão? Ok, vou entrar em contato com a companhia. Pronto, autorizado, Brasília, nível 360, decola 1-0, curva direita. Saída Arbor, Elefa, via peso 1-7. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5035. Autorizado, 360, Brasília, conforme, decola 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, via peso 1-7. 208, controle, 5035, transponder 1-8. 5035, transponder, chama pronto, pushback, funcionamento no 867. 5035, você passa. Positivo. Vou colocar aqui o estimado de pulso 16 e 15, pode ser? Taxi Alfa, Costa Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 320. 1500 Eco Echo November. Desce no 1500 Eco Echo November, 2014. Graças a Juliette, 3204. 3204, ingresso Juliette, posição 05. Juliette, 05, 3204. Salvador, 4167. Siga, 4167. 4167, número 2, cópia. Não, desculpa. 2262, cópia. Tá aí, 2262, tá pronto, cópia. A 3167, pronto, cópia. Cabo Campinas, nível 340, decola pista no zero, curva à direita. Saída da Leda Motiva. Viel Pêsulo, 1-0. Pulbagem, Pêsulo, 1-6, Belo Horizonte prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5025. Azul 4167, cotidianamente está correto, está pronto, pushback sanamento. Será tomar como ponto e chama Romeu 4, azul 4167. Olá, Romeu 454, pushback sanamento no 62. Romeu 454, está autorizado, está pronto, táxi. Ah, táxi, Romeu 454. Olá, boa tarde, voo 2067, estamos com a informação November, autorização nível 240 para Guarulhos. Delta Fox, ciente da descida, frequência livre para coordenar com os tráfegos locais, leva Delta Fox. Confirma, Paixão 5. Afirma. Sim. 0, décima 8. Transponder 5012. Peraí, você consegue ir com a companhia para o nível 240, guardando aí do passar inferior rota Golf 677 e Léo Whisky 1 Mochete. Gente, o 2067 irei checar a sua rota. Graças. Tráfego 2262, passarei novamente. 2262, está pronto, cópia? Pronto, cópia, Tete autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola 10, curva direita, saída árvore alerta, após Oplo e após direto Conquista. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5014. Gente, autorizou Vitória da Conquista no 180, decolando da 10, curva direita, Arbor, Elefa, Oplor. Após Vitória da Conquista, controle 1208, 5014 no transponder, 2262 da passarela. 2262, protegimento correio, pronto, se tiver questionamento. Assim parei, 2262. Nacionamento em coordenação com a equipe de solo, chamando para o professor Bushbeck. Foram 454, 83 a bordo, 12h50, alterna Galeão. Seu 454 poderia confirmar a pessoa a bordo? 83. Autorizado, táxi via Fati 1, 1-6, Índia, com espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-3. Fati Índia, com espera 3-8-9-5-13, ou no 454. Mike Bravo Uniforme, aguarda cobre, poderia confirmar o padre que se encontra? Gente. Salvador, agora 454, posso ficar dando zero. Bono 454, Libreninha, ele colapso no 0, vento 170 graus, 08 nós. Ali ele cola no 0, Bono 454. Anteriormente foi um solicitado, ou que o senhor possui? Porque para mim, no meu sistema e no do centro Recife, possui 360, eu peguei 10, Taubaté. Gente, foi feita uma mudança, uma telegia, a companhia junto ao na sala IES, e o nível 240 foi solicitado via Golf 677, Ilhéus, Whisky Uno. Foi feita uma chega aí, uma mudança aí de última hora. Gente, o 2067, poderia confirmar a IES Salvador? Não, não, negativa, central de São Paulo. Eu vou só confirmar o número da chega aí com a companhia e já lhe passo. Por gentileza, e se possível pedir para a companhia solicitar, sua sala IES para retransmitir o plano, porque o centro não possui nenhum meu sistema. Sim. Você já pro Chibeck, chama pronto o táxi 5021. 5021. O 454, decolado 52, chama controle em 120, decimal 8. Controle 208, agora no 454. Controle de Salvador, boa tarde, agora no 454. 454, sabe 360, via saída Arbor. 360, via Arbor. Como referência, poderia voar direita Arbor? Sistema será pago para copiar novamente. Tráfego de Salvador, cena 3283, centro da Novembro, autorização Brasília, nível 360. 3283, aguarda a cópia. Tudo curto. Fala 2262, puxa o estacionamento. Posição 2, Romeu. Dois autorizado, chamo para um táxi. Vamos para o táxi, 2262. Prova uniforme, quanto cópia? Eu autorizado, zero, meu Mike Juliet, nível 180, decola 97, curva A. Direita na saída, Arbor, DCT. Controle Salvador, opera 1208 e o transponder 5024. Gente, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, para acionamento de decolagem, chame torre agora, 1895, existe no 013. 4089, pronto, cópia. Está autorizado, Vitória, nível 340, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda, Fidesi, via Pesulu 44. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5030. Vitória, 4089, o contagiamento é correto, pronto, se tiver funcionamento. Confirma pro solo? Gente, 5021. Vamos 2067. 2067, está pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 240, vem com a pista no 0, curva direita, saída da El Coral, via Gulf 677, após Ilhéu, Whisky 1, prossegue conforme a rota. Controle de Salvador, opera 1208, transponder 5012. Afirmativo, serviço autorizado para Guarulhos, nível 240. Decolando a pistão no zero, curva direita, Nadael, Leda, Coral. A rota Gulf 677, Léo, Whisky 1, transponder 5012, controle 208. A saída da El Coral, chama pronto para o tiver acionamento 2067. El Coral, amarelo. 3283, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3283. Autorizado Brasília, nível 360, decola a pista no 0, curva direita, saída Árvore Alessa, via Pesulu 7. Controle de Salvador, opera 1208, transponder 5021. Autorizado para Brasília, nível 360, via Pesulu 7, decola a pista 10, com curva direita, Árvore, transição Alessa. 1208 é o controle, 5021.